o Deus de todo poder, Senhor da existência. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. Dentre os muitos atributos de Deus, um deles é que ele é soberano. Ele faz tudo o que ele quer, da maneira que ele quer, e ninguém de fato tem nada a questionar e nem há quem o possa impedir de qualquer coisa. No entanto, ele não é um tirano. A sua mesma palavra também declara que ele é verdadeiro, fiel e justo, cheio de graça e misericórdia. Ele pode fazer tudo o que quer porque ele é perfeito em sabedoria, justo e fiel. Porém, mesmo sendo Deus, ele nunca jamais transgredirá a sua própria palavra, as suas promessas e a sua justiça. Por exemplo, ele é o dono de todo o poder, e para ele tudo é possível, exceto mentir e praticar a injustiça. Ninguém nunca jamais verá o Senhor mentindo, nem praticando injustiça, porque ele é fiel e verdadeiro, como também é justo e santo. Se ele prometeu qualquer coisa na sua palavra, ele cumprirá. Quando Deus te ordena ser santo, amar e perdoar ao próximo, é porque ele mesmo se faz o maior exemplo disso. Ele é santo, cheio de amor e grandíssimo em perdoar. Ele não é hipócrita. Ele, mesmo sendo Deus, sendo também uma pessoa, com entendimento e razão, embora incomparáveis, ele se faz o primeiro exemplo de conduta, caráter e integridade em tudo que ele ordena às suas criaturas, que têm livre-arbítrio, a praticarem. O Todo-Poderoso domina eternamente pelo seu poder, mas este domínio é através da justiça e do juízo, como está escrito. Ele não pode praticar a injustiça ou a perversidade, porque ele é santo. Ele domina absolutamente sobre tudo, nos céus e na terra, mas o seu reino é baseado na justiça e no juízo da verdade. O Onipotente em essência não pode ser mudado, pois ele é o mesmo eternamente, mas uma das suas promessas é que ele atende a oração dos justos. Ele faz tudo o que quer sem nunca praticar injustiça, como está escrito, mas ele também é benigno e misericordioso, pronto a perdoar. Não que a sua palavra ou ele mesmo possa mudar, mas algumas das suas resoluções, ocasionalmente, em muitos juízos que já havia determinado, podem ser miraculosamente mudadas através do arrependimento com fé, da conversão e da oração do seu povo e de quem crê no seu poder. Deus vive e existe absolutamente acima de tudo. O seu poder, a sua sabedoria e entendimento estão impensavelmente acima de todo raciocínio e são completamente inalcançáveis. A sua existência é inexplicável, mas ao mesmo tempo ele é possível de ser conhecido. A existência de Deus é o mistério de todos os mistérios, mas é algo que jaz na verdade e na razão. Deus é real e possível de ser conhecido, porque ele assim o permitiu e até exorta a todos fazê-lo, mesmo que a sua existência seja inalcançável, porque ele vive e existe acima de tudo o que se explica e do que se entende. Ele é o Senhor da existência. Ele existe e ele é antes da própria existência e do ser existirem, porque a própria existência existe dentro dele e todo ser é ser dentro dele. Ele é Deus antes mesmo da própria criação da eternidade. A existência de Deus não pode ser explicada, no entanto ele pode, se permite e quer ser conhecido. Tudo é e tudo existe dentro dele, e ele é e existe em tudo. Nós existimos dentro dele, e ele dentro de nós. Deus não somente existe e é, como ele é a própria existência e o ser de tudo. Deus é doador do ser e o sustentador do existir. Sem ele, nada é e nada existe, porque tudo é e tudo existe dentro dele, e ele é em tudo. Não podemos saber como ele, que deu existência a tudo, vive e existe sendo o próprio autor da vida e da existência. Mas podemos crer na sua palavra. A fé é o elo que nos conecta a Deus, mesmo sendo a sua existência inexplicável. A fé dentro de nós de alguma forma nos faz entender tudo, mesmo que sendo impossível dizer em palavras. A nossa própria existência é um grande mistério e um espanto em que não conseguimos entender perfeitamente, e como nós mesmos vivemos e existimos, pois o universo e todas as coisas existem em mistério. Ainda não podemos ver tudo em plenitude e ninguém conhece a verdade absoluta, senão através da fé. Nós podemos crer na verdade absoluta e entendê-la pela fé na palavra de Deus, que é a verdade. É a palavra de Deus que traz existência às coisas que não existem, e Deus está acima de toda existência e inexistência. Assim, que diremos daquele que é e que existe, mas é o Criador tanto do ser como do não ser, e tanto da existência como da inexistência. E não somente isso, como ele também é o Criador da própria eternidade e do tempo, do ontem, do hoje e do próprio sempre. Com certeza que tudo é maravilhoso demais para nós e tentamos transmitir apenas pequenas coisas que já foram reveladas sobre o conhecimento dele. Mas a palavra de Deus recebida pela fé nos explica o que precisamos, até mesmo o conhecimento do Senhor em espírito e mistério, quando aguardamos em nossos corações, a obedecemos e praticamos tudo o que nela está escrito. A fé na palavra de Deus, misturada com obediência e prática, É aquilo que te transformará e te ligará com as dimensões da eternidade, te trazendo conhecimento e a comunhão maravilhosa com o nosso bendito e todo-poderoso Pai da Verdade, através de Jesus. Decretos da Fé. Blogspot.com